E agora eu quero fechar dizendo uma coisa: o arrebatamento é a ponte, é a passagem da nossa vida desta terra temporária, limitada por 100 anos no máximo, ou 100 e alguma coisinha no máximo, e mesmo assim com morte certa, a passagem dessa dimensão para a eternidade com Deus. A única ponte, a única porta, o único portão é o arrebatamento da igreja. E o único ingresso para esse portão, para essa ponte, é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que é o novo e vivo caminho, que é a nova aliança que eu e você temos que ter com Ele. Sem essa aliança de vida, do governo absoluto dele em nós, nós não temos esse ticket de passagem por essa ponte. Podemos até ser membros de igreja e ser, assim, pessoas maravilhosas e frutíferas nessa terra. Jesus foi quem disse isso. Em meu nome dirão, profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. Eu vos direi, não vos conheço. O ticket, o que me assegura que na hora em que eu morrer, ou hoje, amanhã, ou daqui a 100 anos, ou a ser arrebatado a qualquer momento, e deixar essa dimensão terrena, eu vou para a eternidade, por causa da minha aliança com Jesus, de entregar minha vida para o seu absoluto governo, reconhecendo o sangue de Cristo, o perdão dos meus pecados, me apropriando disso e comprovando que isso é real na minha vida, entregando minha vida ao seu governo. Isso é o único, esta é a única forma de você e eu assegurarmos esse ticket para essa passagem que se chama arrebatamento. E o arrebatamento é a única forma pela qual um ser humano vai deixar essa dimensão física e vai viver para sempre com Deus. A outra consequência, não precisa nem chamar de inferno, a outra consequência é simplesmente viver a eternidade longe de Deus e viver meia hora nessa terra sem a intervenção de Deus é um inferno. Imagina viver a eternidade longe de Deus. É o inferno. Você nem acreditar se tem ou se não tem inferno, se é físico, se é embaixo, se é alto, se é não sei o quê, se existe, se não existe. Viver longe de Deus é o inferno. Eu ministrei aqui outro dia e dei o exemplo. Imagina o que é você mergulhar amarrado numa pedra e lá embaixo da água, sem ar, desesperado, buscar ar. Imagina alguém amarrado lá nas cadeiras do avião e o avião caindo, explodindo e pegando fogo, ele não tem como sair dali. Aquilo é um desespero infernal que nós não temos condição de imaginar. Está lá embaixo da água e afogando e sem... E busca, porque está longe do ar por alguns segundos. Imagina o desespero que é estar longe de Deus por uma eternidade. O arrebatamento é real. O Senhor vem arrebatar a igreja. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, vem num piscar de olhos. E só subirá com o Cordeiro para reinar nas nuvens aquele que verdadeiramente tem o governo de Cristo sobre a sua vida. E isso não acontece se não existe morte e ressurreição em Cristo Jesus todos os dias, em todas as circunstâncias. Se alguém pisar no seu pé, diga, eu preciso morrer mesmo. Eu não vou revidar. Você pode pedir para ele, ó, tira o pé, por favor. Você pode alertar, olha, toda vez que você está passando aqui, está pisando no meu pé, está doendo. Você pode fazer isso. Mas você não precisa mais dar um murro nele. E o exemplo do pé é só uma ilustração. Na verdade, na vida, nós queremos o tempo inteiro estar vivinhos para fazer do nosso jeito, para reagir do nosso jeito, para querer do nosso jeito, para ser assim, nós somos. E o Senhor vem e diz assim: filho, se você quer o reino, você tem que tomar a sua cruz, morrer a cada dia e seguir-me. Abandonar seus desejos, suas paixões, seus desejos da carne e viver morrendo a cada dia. Se você morre, você pode ressuscitar. Se você vive esta vida do reino, certamente também você será arrebatado. Porque o arrebatamento não é nada mais do que a ressurreição daqueles que andaram nessa terra mortos em Cristo Jesus para uma eternidade eterna de vida verdadeira. E aí você pode viajar na maionese, irmão. Sem ter que acordar, sem ter que bater ponto 8 horas, sem ter que pegar trânsito, sem ter que pagar conta, sem ter que... Você pode viajar, você pode criar, pode imaginar o que você quiser, que faz você rir como a Lérida está rindo assim. Ah! Que benção. Não, isso não, isso é num paraíso, num lugar paradisíaco, só desfrutando. Oh, meu Deus. Esses crentes são muito loucos, eles acreditam nesse negócio. Graças a Deus. Por isso nos chamamos de crentes. Nós cremos mesmo. E tomara que você também creia. Há tempo. Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. É impossível esgotarmos o assunto sobre arrebatamento em pelo menos 10 anos de estudo. Impossível. Então, pode ter certeza que nós vamos ver uma micro parcela de uma das pequenas áreas desse assunto em 1 hora, mas o suficiente para a gente fazer como Pedro disse: estejais atento até que o sol da justiça chegue, o dia clareie e a alva, a estrela alva brilhe nos vossos corações. O que é a estrela alva? Estrela alva é a estrela que aparece anunciando: o sol está chegando. Estrela alva no nosso coração é o Espírito Santo dizendo assim: não viva para você mesmo, não viva segundo o costume desse mundo, viva sabendo, o Cordeiro está vindo. Viva entregando sua vida e querendo produzir cada dia mais para Ele. Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai te dar o bom dessa terra, o melhor dessa terra, Ele vai suprir todas as vossas necessidades, mas busque o reino em primeiro lugar, porque está prestes a vir o Cordeiro, o Senhor desse reino. O arrebatamento é real, virá, e é a marca, o testemunho da vida de alguém que decidiu morrer com Cristo para ressuscitar com Ele a cada dia, em todo tempo, em toda circunstância. Pai, nós oramos a Ti e nós pedimos ao Senhor Espírito de sabedoria e de revelação e multiplicação do entendimento daquilo que o Senhor tem ministrado a nós nesta noite. Queremos viver como Paulo nos ensina, morrendo a cada dia, como uma semente, como um grão que cai na terra, mas para frutificar a vida do Senhor. Assim como o Senhor ressurgiu, nós também, ressuscitados em Cristo Jesus, como Paulo nos diz lá em Efésios 2, ressuscitados em Cristo Jesus, vivemos assentados à destra de Deus Pai, acima dos nossos inimigos. E queremos isso como uma verdade absoluta na nossa vida cristã. Em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, nesta noite ainda, no decorrer desta semana, a ouvir a Tua voz. Leva-nos a sermos, Senhor, envolvidos, completamente envolvidos por uma onda de moveres do Senhor, de palavra, de sopro do Teu Espírito, despertando o nosso espírito, transpondo as barreiras que temos na alma, na mente, no físico, e alcançando nosso espírito com a verdade: o Senhor Jesus está vindo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é real. Nós não vamos parar o curso da vida. Nós não vamos lá para a montanha e nos afastar de tudo só para, numa inércia, ficar esperando alguma coisa. Nós continuamos vivendo. Pelo contrário, nós vivemos mais intensamente ainda, Senhor, para que enquanto trabalhamos, enquanto produzimos as coisas dessa terra, possamos cumprir o propósito do Teu reino na nossa vida. Preparados, aguardando, com o coração brilhando, essa estrela alva que anuncia: Ele está vindo, o sol está chegando, veja como está ficando mais claro, veja como está ficando mais nítido todas as coisas, estão ficando mais nítidas todas as coisas. Senhor, nós queremos viver assim, em nome do Senhor Jesus. Incendeia nosso coração. Quero pedir que você fique de pé, irmão. que você ore com dois ou três irmãos ao seu lado e ore esta oração: Senhor, incendeia meu irmão, incendeia minha vida, incendeia nossas famílias, para que a gente viva, para que a gente tome decisões, para que a gente tome atitudes, para que a gente tome palavras cada dia mais coerentes com esta verdade. Assim como o Senhor morreu e ressuscitou, a igreja de Jesus morre em Cristo e ressuscitará, será arrebatada. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos encha, nos capacite do teu Espírito para vencer as artimanhas, os bloqueios, os dardos do diabo, a confusão do maligno, para vencermos, Senhor, tudo aquilo que não veio de ti, a fim de que andemos nesta vida, enquanto nos resta tempo, Senhor, preparados para o arrebatamento. O teu governo na nossa vida, Senhor. Senhor, que nós vivamos essa essência do cristianismo, que é ressurreição. Então, que vivamos a essência da vida com Cristo, que é morrer, tomar a cruz, para que verdadeiramente sejamos arrebatados a cada dia, Senhor, das circunstâncias de morte, para que sejamos realmente arrebatados a cada dia, Senhor, para frutificar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E quando chegar aquele glorioso dia do arrebatamento da igreja, nós sejamos alcançados pelo Cordeiro e, num piscar de olhos, sejamos transformados. Os que já morreram ressurgirão um corpo glorificado, e nós que vivos estamos seremos transformados em um corpo de glória, Senhor. Esse absurdo, Senhor, esse extremo, Senhor, de fanatismo, Senhor, que pode parecer aos olhos dos homens, é o que cremos que vai acontecer, porque assim diz a tua palavra, e é o que esperamos como uma passagem para a nossa vida eterna, e assim reinarmos com Cristo por toda a eternidade. E nós cremos verdadeiramente nisso, e te agradecemos e te louvamos por isso, Senhor. Espírito do Senhor, rompa com toda fortaleza de incredulidade, de apatia. Rompa, Senhor, com toda fortaleza que possa existir em nós, em cada um aqui, Senhor. Aqueles que estão ouvindo pela internet, aqueles que estão ouvindo nos CDs, rompa, Senhor, com os teus valentes, venha e destrua toda fortaleza de apatia, de incredulidade, em nome do Senhor Jesus, e incendeia-nos com essa estrela alva, com essa luz que vem do Cordeiro Jesus, o sol da justiça, surgindo a cada dia, Senhor, nas nossas vidas, em nome do Senhor. Assim nós te oramos, leva-nos em paz e segurança. Senhor, nós te pedimos, a tua palavra diz que o Senhor fala em sonhos. Fale conosco em sonhos, Senhor. A tua palavra diz que o teu Espírito pode suscitar as pedras, a mula. Fala conosco, Senhor, durante o restante dessa semana, Senhor, e nos leve a compreender profundezas da tua palavra. Senhor, mova teu braço forte na nossa vida, intervenha, Senhor, na nossa vida, nossos hábitos, nossa história, nossos costumes, para que vivamos cada dia mais esta verdade da vida cristã, de morte, de ressurreição, de vida em Cristo e arrebatamento para a glória do Senhor Jesus. Assim nós te oramos, te agradecemos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor. Louvado seja o Senhor.